Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar. Chama xerequinha, nos vem, desembola, eu corro, me trata você antes. Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar. Chama xerequinha, que nós vem, desembola, eu vou arrebentar, tá buceta. Chegou escocês, ó. Escocês que te bota no cafofo sem parar. O escocês que te bota no cafofo sem parar. Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar. Chama xerequinha, novinha, desembola, eu vou arrebentar, tá você. Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar. Chama xerequinha, novinha, eu vou arrebentar, tá você. Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar. Chama xerequinha, novinha, desembola, eu vou arrebentar, tá você. Chama a xerequinha, prepara a xereca, prepara que eu vou botar, ó, oh, ó, oh, oh. Eu vou botar, vou botar, vou botar, vai te machucar. Chama a xerequinha que eu não vim desembolar, eu vou até botar, vou botar. André Cedins, o mural de Jambicoa. Chama a xerequinha que eu não vim desembolar, eu vou repretar, rabuleta. Te machucar, chama xerequinha com a novinha, desembola, eu vou arrebentar. Ai, vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar. Chama xerequinha, eu vou arrebentar, tá buceta. Ai.